if you send me an email on that, that was great. Uniforme decolado aos 37, prossegue corredor Axé, 1 número 10, sistema controle 1208, seu bom voo. Prossegue corredor Axé, chama controle 1208, decolado ao uniforme. Seu novembro Oscar, esquive base para final no 7. Papa Romeu novembro Oscar, isso que tráfego avistado, autorizado o toque emitido, pista no 7, o vento 120 graus, 07 nós. Livre está permitido no 7, novembro Oscar, isso. Corredor Axé, ajuste em Salvador 1017, reporte fora da barra, confirmando intenção para seguir Axé, Bonfim, após Bonfim com Rádio, proteger Ouro em Salvador. Afirmo, dá para o uniforme. A gente reporta fora da barra, ingressando no corredor Bonfim. Reporta fora da barra, ingressando Bonfim, dá para o uniforme. Que tocou em MT aos 4-0, autorizado curva à esquerda, perna do vento da pista no 7, reposte para gerar base. Esquerda, perna do vento da 1-7, repontará para gerar base, novembro aos 3. na escuta do Novembro 6? Na escuta. Só para coordenar, o Delta está falando em volta para fazer o circuito dos corredores. Quando eles voltarem para fazer essa permitida, a gente alivia aqui e vai para os corredores para aliviar o tráfego para vocês aí, ok? Sim, esse Novembro 6 foi isso que... Condição de realizar uma base curta da presente, reportar final do 7? Afirmativo, da presente base curta, reportar final da 7. Entramos no 78, deixa o controle de Salvador, adiciona identificação, vem direto do ano, adiciona para 2.000 pés, ajuste na 7. Toque emitido no 7, o vento 130 graus, 07 nós. Frio, toque emitido no 7, mas é para o somente com informação, tráfego circulando toque emitido na pista 17 de Salvador. A volta final do procedimento inteiro é 6,98 do sinal 95. Informação 85, azul. 4235, sinal GLS estabilizado. Azul 4235, boa noite, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, pistão no 0. Madeira 4235. Que tocou remeteu aos 4-4, devido a tráfego em Praia da Azul, final da 1-0, prossiga para a vertical do farol de Itapuã, e espera e aguarde instruções. November Oscar Whisky. Vertical do farol de Itapuã, November Oscar Whisky. 4235, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 09 nós. Livre pouso 4235, confirma o vento, por gentileza. 120 com 09, 120 com 9. Gente, graças, 4235. Azul 4235, forma o tráfego à direita, linha do litoral sul, tapa 28 alfa, em espera no interfere com seu ponto. Gente, 4235, fala de queda. Vamos deixando para 3.000 pés, ajuste 10017, com a informação da segunda tráfego da companhia 2017. Com isso que é forte visual com Praia da Azul, final do lugar, né? Já visual, passando através dele, do mesmo, no Novembro da Suíça. Gente, Novembro da Suíça autorizado da presente perna do vento pela direita da 17, cruzamento final do 10, retaguarda do Praia da Azul, reporte para girar base pela direita. Vai efetuar o cruzamento do eixo 1028 na retaguarda do Praia da Azul, reporta para girar base pela direita 17, Novembro da Suíça. Informação estrutura do corredor Bonfim, reporte do estado de Interlagos. Informação tráfego de novembro às cruzes, situando o PRM Tito Pistão no 7. Número 19. Afirmo, solo às 4:30, direita, solo 121, número 19. Segurando direito, 29, da 5-4-2-3. Papão meu novembro é o que tráfego avistado, autorizado base pela direita no 7, reporte nacional. Reporte pela nacional no 7, novembro é o Suíço. Alfa final, 917, novembro, Oscuís. 6, novembro, Oscuís, autorizado o toque emitido, pista 17, o vento 130 graus, 07 nós. Livre toque emitido no 7, novembro, Oscuís. Que tocou RMTO 50, autorizado curva à esquerda, perna do vento da 17, aporte para gerar base. Curva à esquerda, do circuito da 17, reporta para gerar base, novembro aos 2. 380. Está modulando com o controle Salvador. 298, de sinal 95 até 10. É botar o final no teste, mas é pra isso. Rádio 4980, boa noite. Prezado alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 1, 3, 0 graus, 08 mais. Para ingresso interlado. Alô, Capaiano, qual é o reporte rotatório? Informação para o número de serviços do centro circuito 207 ao número 7. É notícia toda a rotatória no 1510 da Capaiano, informe. Sua rotatória, da Capaiano, informe, ciente do tráfego do 90 ao Suíço, que seja na 107. Azul 4980, decolada 54, chame controle 120, decima 8, tem um bom voo. 08, boa. Salvador, boa noite, aqui é o 4980, da Azul. 4980, com o tapa da radiculagem, se você era de voo 350, após 3 mil pesos de Aracaju, Aracaju, Aracaju. 3 mil, Jama, Jama, Aracaju, obrigado. Pela esquerda, com o November Oscar. Completa a final do procedimento de LSP, que é uma noite de final 95. Obrigado, mãe. Vamos já na Seada, em questão até amanhecer o circuito. Negativo, a gente pode ir agora, vamos pro corredor, você fica um pouquinho aí com o Seada pra falar em fora. Sim, se ingresso no corredor Axé, aguardando transferência, o November Oscar. Corredor Axé, aguardando transferência, November Oscar. Controle, dá pra formar uniforme na planta rotatória, visão do campo. Papai, uniforme, chame o turno no 1295. Torre 1295, dá pra formar uniforme. Transfere agora o frequência do controle, 1908, November Oscar. Torre 3178, para a gestão da Serra, para ser checado, onde? 3178, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1 a 30 graus, meia dúzia de nós. Tentar pouso na 3178. Torre Salvador, Delta Papai Uniforme, na prova rotatória, visual com campo. Passando Delta Papai Uniforme, um ajuste 1097, reporte vertical da RMAR. 1097, reporte vertical da RMAR, Delta Papai Uniforme. Salvador é o Papão, meio 90 horas, que eu esqueci de um pés no corredor, Axé. Galera, que eu esqueci de um pés via corredor, Axé, bom fim, Interlagos, reporte ingressando no Interlagos. Axé, bom fim, Interlagos, reporte ingressando no Interlagos, 90 horas. Me autorizado encurtar a base, na final da 1-7, aguardando a liberação para qualquer medida. Encurta a base para 1-7, aguardando a liberação da sua forma uniforme. Tenho Delta, passagem de forma, autorizado, só que é emitida, pista 17, vento 1, 3, 0 graus, 0, 5 nós. Autorizado, só que é emitida, Delta, papão de forma. Na 3, 1, 7, 8, no sol, 5, 8, primeira direita, chame sol, 1, 2, 1, decimal 9. Primeira via direita, sol, 2, 1, 9, boa noite, 7, 3, 1, 7, 8. Boa noite. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão no zero, ajuste no zero, no 7. 37, guarda a autorização de pouso, 3305. Azul 4980, chame São Francisco, chama 2000, decimal 5, alterno 25, decimal 45. Azul 1810. Este é o 3305, aguarde autorização. Vento 130 graus, 079, autorizado pouso, pistão no zero. Pistão no zero, 3300. Papatão, Delta, uniforme, tocou a MT 10100, da presente, curva direita, vertical do farol de Itapuã, guardou instruções. Curva direita, farol de Itapuã, guardou instruções, Delta, no farol uniforme. Então, 3305, tráfego à direita, papá 28 alfa, linha do litoral sul, espera, não interfere com seu pouso. Delta Papai Uniforme, autorizado perna do vento pela direita da 17, reporte para gerar base. Autorizado perna do vento pela direita da 17, reporta gerando base, Delta Papai Uniforme. No solo 02, lidere direita, chame o solo 121, decimal 9. Direita, 219. informe, autorizado base pela direita, reporte na final do 17. Autorizado base, Delta Papa Uniforme. Delta Papai de Fome, autorizado só quem é emitido a pista 17, no vento 130 graus 079. Autorizado só quem é emitido a Delta Papai de Fome. Delta Papai Uniforme, do Correio MT 05, autorizado curva à esquerda, perna do vento da 17, reporte para gerar base. Autorizado curva à esquerda, reporte para gerar base, Delta Papai Uniforme. Para o número 110, ajuste na 017, forma para o Delta Papai Uniforme, mantendo no 7. Pronto para gerar base no 7, Delta Papai Uniforme. Autorizado base, reporte na final do 17, Delta Papai Uniforme. Autorizado base, reporte final, Delta Papai Uniforme. Passava Espera, fala. Oxalé, minha 313, boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Estou no zero, vento 130 graus, meia dúzia de nós. Além de decolar no zero, minha 313. Autorizado, só que é emitido a 97, o vento 130 graus, meia dúzia de nós, Delta, Papai Uniforme. Autorizado, só que é emitido, Delta, Papai Uniforme. Sete, dois, três. Acione identificação do separo 4000 pés, da produção e justo no 0 no pé. Autorizado curva esquerda, perna do vento da 1-0, reposte através norte da torre. Autorizado curva esquerda, reposte através da torre e o da sua pau uniforme. Próximo toque na 1-0 ou no 7? 1-0, da sua pau uniforme. 7. Solicita, se possível, descer para 1000 pés. Qual a nebulosidade ali que é? November Azul, se tem condições de contornar a nebulosidade à esquerda? À esquerda? Afirmativo, a princípio sim, November Azul. Descida para mil pés, ajuste no 0 ou no 7, chame a torre no 8 do sinal 95. Para informação, para tudo o outro, para o telefone, agora é a posição de 2 horas e 3 milhas. Gente, o tráfego vai transferir para a torre ou no 95. Para a Cris. Para a Cris, controle. Vai expulsando, lembra o 6. Deu a frequência então, Delta parando no 7, Justo no 0 no 7. Está cruzando agora o tráfego de Delta para no fundo 3 horas. A ponta ingressando no ponte. Mantém frequência do controle, vai descer para 1 mil pés, descenda, mantendo o corredor interlado no 96. Tendo Delta passar uniforme autorizado, só tem emitida na 1-0, vento 1-3-0 graus, 0-7 mais. Uniforme. Delta, Papai Uniforme, tocou e remeteu aos 18, autorizado por curva esquerda, perna do vento da pista 10, aguardando para girar a base para 17. Perto da pista 10, aguardando para girar a base na pista 17, Delta, Papai Uniforme. Delta Papai Uniforme no solo de 2-1, autorizado o backtrack, retorno via pista e Romeu até a base. Califórnia, então, boa noite. Estabilizado. Localizador, 76. Vai continuar o procedimento por momento do sinal 95. Passa acima, passa lá. Iniciante 7223, boa noite, continue a aproximação, confirme já visual com o campo. Alerta. Reporte como visual, 1723, o ajuste no 017. 17, agora, aponta lá. Boa noite, mantenha o ponto de espera, azul 5001. Mantenha o ponto de espera, azul 5001. Solos 3-2, libere direito, chame solo 1-2-1 na décima 9. 2-1-9, ou 7-7. Solo 5-0-0-1, autorizado a decolagem pistão no 0, vento 1-4-0 graus, meia dúzia de nós. O azul 4959, após a rolagem do Israel da companhia, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0. 5001 no decolado 34, destino controle 120 acima 8, tem um bom voo. 208, uma boa noite, até a próxima 5001 no azul. Salvador, boa noite, azul 5001, tá fazendo o teste, São Luno. Contato radar no decolagem, se colocar em nível 320, após 2 mil, faz 2 direto para a Leda, após 2 mil, dá ótimo. Faz 2 mil, Leda, azul 5001. Decolagem pistão no zero, vento 130 graus, meia dúzia de nós. Decolagem,